Portal do Arrocha. Isso aqui é o puro sentimento. A voz feminina que não vai sair da sua mente. Priscila Calazans. Acho que estou amando pela primeira vez. Meu olhar tão vago, mas no seu fixei. Eu senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo. Amigas e baladas, tudo isso eu deixei. E pra sair de casa sem você não mais sei. Eu senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo. E o quê? Se é amor, não sei, mas arrancou meu sorriso. É amor, não sei, mas me levou ao paraíso. Você é sempre linda, na Victor Cosméticos. Alô, Paula Lobo, em Santo Estevão, Bahia. Por toda a minha vida, por você procurei. Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei. Eu senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito lindo. O vento que te trouxe eu ainda não sei, mas morava nos sonhos que um dia sonhei. Eu senti algo muito lindo. Senti algo muito lindo. Se é amor, não sei, mas me levou ao paraíso. É amor, não sei, mas arrancou meu sorriso. Só que é o puro sentimento.